trabalho sobre últimos moicanos, não vejo. É para esta aula. Eu tenho o meu. O que é que eu faço? Já sei. Escrevo outro. Em 3 minutos. Vá, o que sabes sobre os moicanos? Não todos, só os últimos. Eu sou parvo. Tenho tudo no Wizard. Oh-oh. O que foi agora? Não encontro o Wizard. Deixaste-o em casa? Não, usei-o na casa de banho para escrever o número de uma rapariga. Quem era? Oh. Não atendas. Ficou na casa de banho? Não, eu tinha-o na aula. É isso, deixei-o na... Não, usei-o em física. Phil, tens de ter mais cuidado. O Wizard é tecnologia de ponta do século 22. Se cair nas mãos erradas, pode ser muito grave. Vês? Eu aprendi. Tenho de encontrar o Wizard antes que outro o faça. Já procurámos em todos os sítios onde eu estive. O Wizard foi-se. Espera, ali está ele. Ha! Bom. E olha, se a Terra for invadida, as moedas de ouro não servem para nada. Apanhei-te! Inspeção sanitária. Operação de rotina. Pode continuar. Idiota. Phil, não podes andar por aí a roubar coisas às pessoas. Tem de haver outra maneira de achar o Wizard. Espera aí. Há uma maneira, é perigosa, mas acho que não tenho escolha. O que tens para mim hoje, Danizinho? Eu acho que vais gostar do que o Danizinho trouxe para a menina. Está um pouco leve. Estás a esconder-me alguma coisa, Dawkins? O que é que tens no bolso? Nada que te possa interessar. Eu é que sei se me interessa ou não. Mas que... Ah? Deve ser um novo tipo de portátil. É... Um portátil, dá-me. Ei! O nosso acordo diz claramente que quem encontrar, ou seja eu, fica com um item. E a PM escolhe. Onde é que está isso? Aqui. Raios, é oficial. O teu item. Pim, preciso do teu Wizard. Porquê é que precisas do meu Wizard se tens um teu? Bem, eu... Deixaste o teu em casa. Pois. A sério? Então pedimos à mãe ou ao pai para o procurarem. Não, não faças isso, eu... Eu perdi-o, está bem? Oh, que azar! Eu é que encontrei ela, é que fica com ele? Acho que não. Mas eu ainda a amo. Preciso usar a busca do teu Wizard para procurar o meu. Bem, eu preciso de um alligator, um copo de medidas e a combinação do cacifo do Hackett. E não te chateio. Vá lá, Pim. Ele é a sangue do teu sangue. Que lata! E se eu te dissesse que sei onde está? Obrigado. E pode ser teu por um preço razoável. Por que é que eu acho que o teu razoável tem um significado diferente para mim? Bem, a carteira parece-me um bom começo. Feito. Ajudinha. E a tua também. Feito. Ajudinha. Pronto. Vá, onde está? Ao contrário de ti, eu guardo as coisas importantes. É, não está. Está mesmo aí. Este é o meu espetalhão. O Danny encontrou o teu e eu fiz com que ele mudasse, mas... essa ratazana deve tê-lo roubado. Estou furiosa. Aliás... orgulhosa. Bem, onde está o Danny agora? Sei lá, está para aí a mastigar. E acho que vai aproveitar cada minuto. Eu não acredito que deixaste o Danny roubar o meu wizard. Mas foste tu que perdeste o wizard. Dá-me o teu wizard para poder encontrar o meu. Pronto, em busca. Balas, mesmo com toda essa tecnologia, vocês estão sempre a perder coisas. Já me calei. Isso se sente estranho. Eu hablo espanhol? Leíse outra vez? Tu me hablas espanhol? Encontrei o outro wizard, mas a direção não é exata. Está a dizer-me para ir para a direita, para ir para a esquerda? Deve ser alguma interferência. Olhem! Pode ser o metal dos tabuleiros. Estás a gozar. Não há metal conhecido que bloqueie o sinal de um wizard. Não. É o carrinho da cantina. Sabem o que isso significa? Pudim. Pudim? É a única substância que bloqueia o sinal de um wizard. Podemos enviar um androide espacial a Cree Block 7, mas não temos hipótese contra o pudim. Está a funcionar outra vez. Vamos lá achar esse wizard. Olá! Bom dia, pequeno senhor Dawkins. Eu digo olá, pero me sale olá. Desculpe, eu não falo espanhol. Eu não falo espanhol tampouco. Ai, caramba! Perto? Está quase. Este corredor mete medo. Oh, para com isso! Temos de encontrar o Danny antes que ele descubra o que o Wizard consegue fazer. Está tão escuro. Tenho... medo. Espera aí. Assustador, normal? Já está melhor. Por aqui. Está quente. Está quente. Está quente. Estamos fritos. Ah, sala do professor? De certeza que o teu wizard está ali? Daqui diz que sim. O que é que o Danny faz na sala do professor? Olá, amigos, que passa? Se o Danny está ali... então, quem é que está ali dentro? Mr. Edurakat! Oh, o senhor tem... uma pequena coisa que confisquei ao Sr. Dalmquicito. Já vos avisei 100 vezes. Nada de consolas portáteis na escola. Esta é minha agora. Até ao fim do ano escolar, isto vai ficar numa pequena sala chamada Perdidos e Achados. Mas que grande problema. Achas? Hey, eu encontrei o teu wizard. Por contrato, o meu dever está cumprido. Eu depois mando uma mensagem para acertar o pagamento. Pim, se o hacker descobre o que o wizard faz, a nossa família já era. Temos de recuperar o meu wizard. Outra vez esse nós? Pim? Sossega, sossega. O tempo que eu gasto a tirar-vos de embrulhadas. Embora. Que coisinha engraçada. Mas como é que se joga? És uma consola portátil? Telemóvel? Bem, uma coisa é certa. Tu és contrabando. Não sais desta secretária até ao fim do ano escolar, meu menino. Oh, estou a precisar de outro lápis. Olá, Tu não és um lápis, pois não? Não, tu ficas aí. Tu continuas a atravessar-te no meu caminho, não é? Eu penso que não faz mal se jogar um joguinho. Esta agora. O que fazemos agora? Entramos? Agora, a sério, vou explicar-te o uso correto de nós como pronome. Está bem, tu é que entras. Não, tu é que entras. Não, tu é que entras. Não, tu é que entras. Não, tu é que... Amigos, temos de entrar antes que o hacker descubra como o Wizard funciona. Isso nunca vai acontecer. Cavalo de circo. Cavalo de circo! Está bem, eu vou entrar. Eu vou contigo. Vamos os dois. Em frente! Oh! Oh. Senhor Hackett? Viram um pônei? Não! Eu ia jurar que acabei de ver um pônei com um chapéu de palhaço. Oh, esse pônei! Eu acho que ele escapou da cavaleiriça de Pickford. Foi a abertura das notícias da manhã. Apaga o pônei. Sabe aquela máquina eletrónica que encontrou, totalmente construída em tecnologia contemporânea? Tem piada. É minha, eu acho. Pode ser, pode não ser. Sabe descrevê-la? Ora bem, será que podíamos dar uma vista de olhos nos perdidos e achados? Não se pode mexer nos perdidos e achados, senão tínhamos de mudar o nome para perdidos e deixa-me ver se encontro qualquer coisa fixe. Olha, está ali! Muito interessante. Porquê é que não me surpreende que este aparelho pouco normal seja um pertence de Phil Diffie? Pouco normal, é normal, é muito normal. É uma simples e normal calculadora. Dá-me licença. Oito vezes quatro, 32. Vê? Ah, e para que serve isto? Não, não! Oh, hey, Phil! Ligaste? Uau, onde é que tu estás? Que confusão! Com mil macacos! Que grande sarilho! Isto não é uma simples calculadora. Traz um homem lá dentro. Ele ajuda-me. Traz um jogo instalado. Bem jogado, pois. Pim, eu hablo espanhol. Eu não hablo espanhol. Olha ali. Quê? Ei, ei, ei. Eu não vejo nada. Eu não falo espanhol. Ei! Hey, já não falo espanhol! Bom dia, como estás? Onde é a estação de comboios? O caminhão dos bombeiros é vermelho. Nunca em todos os meus anos de serviço de administração vi uma mentira tão descarada. Isto não é um videogame. Oh, olhe! Vai começar! Está em modo de ataque. Depressa, carregue no botão do escudo! E? Finalmente tenho a prova de que vocês são extraterrestres. Eu explico. Fora, Phil Diffie. Faz as malas ou os sacos em forma de ovo ou quer que seja que usem lá de onde vens. Os teus dias neste planeta acabaram. Alguém me pode explicar como é que o Wizard foi parar às mãos da pior pessoa possível a que podia ter ido parar? Pim? Não fui eu, paizinho. Ah, Já estou a ver. Tu infiltraste no seio da nossa família com o teu sorriso e as tuas roupinhas da moda. Com calma, mas com segurança, ganhaste a nossa confiança. E depois, viraste contra nós. Mas eu... Não, pai. Phil? Pois arrisca a tua família. Como pudeste deixar isto acontecer? Eu não sei. Eu prometo que vou recuperar o Wizard, pai. Eu prometo. Agora já é tarde. Temos de desaparecer. E se fosse ao gabinete de apoio de Pickford? Oh, por favor. Toda a gente sabe onde isso é. Tem de haver uma solução. Tem de haver uma maneira de tirar o Wizard ao Hackett. Oh! Não. Mais uma vez, a Pim salva o dia. Fazemos assim. Primeiro, esperamos que o Hackett adormeça. Depois entramos pela janela, tiramos o Wizard, assaltamos o escritório e saímos de mansinho. Pim, esse teu plano é ridículo! E se por acaso ele acordar, vestimo-nos de aliens. Excepto a parte em que nos vestimos de aliens. Acho que um telefonema a uma pequena agência que se chama Governo Americano vai desvendar o mistério. Roswell, o papá está prestes a tornar-se um herói. Olá, contatou o governo. Para inquéritos de impostos, carregue 1. Para saber o nome dos seus representantes locais, carregue 2. Se o seu vizinho é um alien, carregue 3. Por favor, aguarde. Tem 487 americanos patriotas à sua frente. Roswell? Ana. A partir de hoje não há quem me faça frente. Aliens! Se eles estiverem à procura do ser humano perfeito, vieram ao sítio certo. Estou à espera! Leve-me! Aqui estou eu! Viemos buscar o astrolador! O astro o quê? O aparelho que tirou ao Phil Diffie! Então os Diffies são aliens? Ah, não! O astrolador pertence-nos! E porquê que o Phil Diffie o tinha? Queríamos saber como é que os terrestres reagiam à tecnologia da era espacial. E entregámo-lo aos Diffies, uma típica família americana. Ouviu bem? Uma típica família americana. As tinha. Então os Diffies são vossos cúmplices? Não, eles nem sabem que deixámos isto com eles. Se soubessem, a experiência seria... Infetada. Comprometida. Corrompida. Corrompida. Boa. Obrigado, terrestre. Os Diffies não conhecem a origem deste aparelho, por isso não pode contar isto nem a eles nem a ninguém. E a Pim Diffie não vai ter castigo. Ouviu? Vamos, entregue-nos o astrolador. Não! Isto é meu. Agora tenho poder absoluto na mão. Pudim. Ah, pois olhem, é vosso! Obrigado. Claro. Agora regressa a casa, fecha as cortinas e conta até um milhão. Está bem. Esperem, primeiro conto até um milhão e depois fecho as cortinas. Já! Um, dois, três. Pelo menos não deixei de ser el Mr. Músculo. Sete, seis, sete, sete, sete, oito, sete, nove. São muito importantes para nós. Por favor, Aguarde. OVNIs, fala a Pamela. Em que posso ajudá-lo? Ajuda! Tive um encontro imediato no quintal do vizinho do lado. Calme-se, caro senhor. Por favor, comece do princípio. Queremos ouvir tudo. Obrigado. Não sabe o que isto significa para mim. Tive um encontro com extraterrestres. Tudo começou não, quando eu estava... Não, contar. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77... Oh, não! O que foi? O meu wizard não está na mochila. Phil, estás a brincar comigo? Depois de tudo o que nós passámos... Eu não sei como aconteceu. Outra vez! Se calhar ficou no ginásio. Não disseste que o tinhas usado? Sim. Sim! Boa! É! Não! Já sei onde ficou, Phil. Voltaste a casa por causa do projeto de ciências. Excelente memória! Excelente! Não está em casa. Procurei em toda a parte. Fazem-me um picadinho se o perco de novo. Vamos pensar. Nós saímos da escola para o almoço. Uhum. Marrocos! Obrigado, o que seria de mim sem ti? Tá. Encontraste? Onde está? Por aí. Este de borbulhas dos pés à cabeça. Oh, não enche nada. Encho grandes borbulhas.